nada demais. Vou falar pra vocês do lugar que eu me abrigo. Abrigo palavra que rima com o perigo. Vários becos sem saída, várias idas sem volta, vários corpos sem donos, vários calibres pesados já me atiram suas costas. Cama cabra amaldiçoado, eu não suspeito não, só sei que a lei por aqui é a lei do cão. Se você sem querer for ameaçado, se mande da área, eu tome outra precaução, porque você com certeza vai ser assassinado. Uma área como esta, gente convive todo santo dia, toda escura noite, todo claro dia. Desde crianças, fomos bem educados, escutando dos nossos pais não andar com gente errada do lado. Nunca pega nada de ninguém, nada que não lhe pertence. Pode ficar ciente, não somos santos, ou muito menos inocentes, já aprontamos quando crianças, mas o que passou ficou só na lembrança. Muitos que cresceram conosco pegaram outro caminho, não aguentaram a fome e de ser mal vestido pareceram os nossos morreram. Este foi seu fracasso, vacilou na mão dos homens. Pou, um abraço. Os que estão vivos ainda estão agindo. Vida de malaquia é o verdadeiro perigo. Vejo essa situação e os problemas que todos passam quando está junto. O que está agindo com certeza os que já pou, viajar. Mas o nosso destino não vai ser um dos errados. Meus companheiros nunca vão ficar calados. Se liguem, se toquem no refrão, não queremos ser os tais. Nós somos diferentes e não iguais. Não nos julguem pela aparência, se for capaz, pois nós somos rappers e não marginais. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, coloque isso em sua mente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, pode ficar ciente. Não somos marginais, coloque isso em sua mente. Parecemos ladrões para a sociedade. Burguesia vira as costas para a nossa dignidade. Acham que todos pobres são marginais e não merecem respeito, felicidade, moral e paz. Somos da classe baixa desde criança e até hoje sendo pobres tratados com indiferença e um insignificância. Pequeno consegue distinguir as qualidades de um ser humano, indicando a eles respeito a seus direitos. Sobre os nossos estilos e jeito de se expressar, acham que somos cabeças e amantes da fumaça. Queremos distância de drogas, pense nisso. Temos que prolongar nossa vida pra conseguir nossos objetivos. Não julgamos ninguém que curte essas paradas. Cada um joga o jogo de forma adequada. Somos condenados, julgados, humilhados e maltratados nas cabeças de certos filhos da puta com uma inconveniência. Alarmados, não temos condições de rebelar nosso próprio direito, sendo ele perfeito ou imperfeito. Autoridades insistem em nos jogar os maus tratos, baculejos sem necessidade, só por implicância e uma ignorância de tamanho forte. São eles os fortes? Averiguação às vezes fica em vão. Inocentes detidos se curvam à justiça fora dos conformes. Característica de malícia, não somos marginais, pode ficar ciente. Temos cultura e luta se você acha inconveniente. Dificilmente qualquer um paralisa sua atenção. Não somos marginais. Coloque isso.